só tinha feridas que marcavam meus pés, marcavam minhas mãos. Mas um dia eu acordei, do teu rosto me lembrei. Como eu pude, ó Pai, te deixar? Leva-me, Senhor, leva-me ao teu abrigo. Aqui estou, eu preciso de ti, preciso encontrar meu pastor e meu lugar. Como a terra seca, minha alma tem sede, sede de ti. Está de volta.